5464. 5464. Correto, abra pushback e saneamento. Fala, bom dia, 3536. Estou em Salvador, agora 922, agora no localizador, 3 milhas para o Índia Serra. Descida para 2 mil pés, direita proa 30, o próximo vetor será para o localizador, velocidade 180. Azul 9131, vetoração esquerda 360, desça para 2000 com 1020, tem como limite o curso do localizador, velocidade 210. 9131, esquerda 360, desça para 2000, 210 speed, limite ao curso do localizador 9131. 0225, 31 a milha, sem restrições até 3000. É 3000, melhor vez. Azul 4295, desça para 070 para o localizador, 4298. Zero, tô com o localizador. Rio 5973, autorizado Romeo Fox 018. Autorizado Romeo Fox 018, grato. Toca o trem baixado, checado, agora 922. 922, livre pouso, 160 com 11 nós, ficha molhada. É, chegou no 922. Azul 9131, iniciou a curva, procura 360. Afirmativo, senhor. 9131. Pedido afirmativo, desça para 2000 pés. 2000 pés. Seria do 2223, livre e aproximação. Livre, ADS, passageiro 2223, interceptou o lote. Positivo, aguarde transferência. O Azul 4298, passa 4700 para 2000 pés, chame no localizador. 4298. Oceano 225, velocidade agora 210. 210, Rio 5973, chame Recife, a frequência 12685. Rio 5973, chame Recife, 12685. 12685, grande, bom dia. Bom dia, passaria do 224, dura o localizador em aproximação, reduz a checa trem, chame torre, 1186. 1186, grato a vocês. Boa. Torre, passageiro 2223. Chame visual com campo, eu com trem baixado travado, 2223. Outra ala, travado. Oceano 225, sem restrições, até 3000. Até 3000, eu tenho. No localizador, azul 4298. Positivo completo de aproximação e aguarde transferência. Seria possível sobrevoo São Rafael? É positivo, eu tenho uma sequência agora de 4 aeronaves pro ILS, Mike Churchill. Ok. Aguardar aqui no baixo de sua turma. Ah, ok. Oceano 6200, desça para 4000 pés, ajustado 1020. 4000, 6200. Localizador. 010 para o localizador, está autorizado, senhor? Positivo, autorizado ILS para o azul 9131. Cliente 9131. Então estamos um pouco baixo, ok? É, continua a aproximação e guarde pista livre, passareiro 2223. Guardando pista livre 2223. Bono 922, ou solo 55, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, Bono 9222. Piano 6200, velocidade 210. Azul 4298, 5 milhas para o externo em aproximação, checa o trem, torre 1186. 2866, tá? Boa. Trip, correção, passareiro 2223, livre pouso, 160 graus, 08 nós, ficha molhada. Gente, 2223. Da metade pra frente da pista já começou a chover forte. Confirme? Da metade da pista pra frente tá começando a chover forte já. É o Gol que tá informando? Afirmo. Graças pela informação. Confirmou, passareiro? Obrigado, Gol. Alfa, Juliette, portão 5. Agora eu entendi. Alfa, Juliette, pro 5, obrigado. Quatro, dois, nove, oito, ciente, porém ainda não avistado. Chame visual com campo, trem baixado, travado. Quatro, dois, nove, autorizado, deixa eu prender o destaque. Guardando, Romel. Oceano 225 está passando 8000, descendo para 2000. Mantenha a proa em caso de falha de comunicações, intercepte localizador e complete LS. Vamos manter separação com a trafa frente. Gente, a gente mantém a proa então, 225, limitado pelo localizador. É o tráfego da frente, está próximo à duna ali, 6 mil abaixo. Aeronave da Azul a 2 mil pés. Na sequência para pouso, você é o número 4. Joia, obrigado. 8, é o controle. 2, 1, controle responder. Vamos entrar na posição 6A. Sim, controle com 79, o planejamento correto, chama o pushback e acionamento. Chama o plano. Direto 4 mil, Azul 9131, 6 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque trem, chame torre, 1186. Gente, reduz o cheque trem, 186, 931 no posto. Boa. Passarei do 2223 no solo 58, direita na Eco 121, décimo 9. Torre, bom dia, Azul 9131, final de 9 milhas. Azul 9131, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, reporta visual com campo embaixo travado, Azul 9131. Positivo, 9131, aqui para. Passando 1-7-5 para 1-6-0. 3304 Salvador, meu cordial, gira à esquerda, voe bom, desça para 6000, ajustado 1-0-2-1 para chegada bom. Hoje, bom, descendo para 6000, 3304, qual a posição? 1-0-2-1. 1-0-2-1, grato. Oceano 225, esquerda pro 140 para o localizador, chama estabilizar. Esquerda 140, lógico, mas estabilizado, meu Deus. Mike, Juliette, Romeu, chame a torre, 1186, bom pouso. 1186, grato, capitão, bom dia. Boa. Torre, o papapá, Mike, Juliette, Romeu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, o ajuste 1021, prossiga com a mensagem. Tá, em favor de Itapuã para regar, senhor. Engaste na circuitidão 97. Intenção é aproximar para bata, o Mike Juliette Romeu? Afirmativo. Sim, a gente tem dois tráfegos agora final da 1-0. O vento agora 1-3-0 graus com 1-7 nós. Teria condições de aproximar para 3-5? Pode confirmar no vento, por favor, gentileza? 1-3-0 com 1-7 nós. Afirmo. Sim, a gente mantém a linha do litoral e reporte ingressando no final da pista 3-5, Mike Juliette Romeu. Manter a linha do litoral e reportar ingressando na 35, Romeu. Oceano 6200, direita 070 para o localizador. 070, ótimo, 2 a 1. 3663, ponto, velocidade 210, número 4, para o 236 agora, 3663, para o Rio Verde. Azul 42, 98 no solo de Salvador, aos 1-1-0-0. Libera a direita e chama o solo 1-2-1-19. Positivo, vou em Duna, 180 nós na velocidade. Reduzindo mais ainda, Duna, obrigado. Oceano 225, 5 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. Oceano 225. Muito obrigado, até daqui a pouco. Até. Azul 4298, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 408, 4290. Ciente, continua a aproximação, reporta visual 9131, pista no 0, uma olhada. Ciente. 09970, alterna São Luís do Aeroporto. Sim, só confirma alternativa e autonomia. Corrigindo o IPOB. 2,50, alterna São Luís, São Luís aeroporto. 03 a bordo? 02. 02. Sim. O Sideral 9970 taxi até a saída do pátio 3. Reporta quando na saída do pátio 3. Sim, já pode ser reportará. 9970. Presidente, o vento 120 graus com 179, autorizado pouso não no zero, azul 9131. Gente. Ponto de espera da 10, torre 1-1-8-6-12, altímetro 0-20. Pátio, dia 4-4-3-2, está 1-0, reporta visual embaixo travado, 6-2-2-5. Reportará, meu Deus. Gente, o Mike Juliette Romeu, taxi a baixa altura, reporta liberando para a Bata, considero o solo 03. Taxi a baixa altura, reporta liberando, o azul 9131 no solo 03, direita 121, décimo 9. Direita 219, azul 9131. 2000, 3663. Normal embaixo travado, 6-2-1-2. 9131, Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2. Recomeu 1021, 6-2-1-2. Gente, Mike Juliette Romeu, frequência livre no corte, bom dia. Salvador, Xalé 6200. Xalé 6200, bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo travado para informação, chuva leve sobre o campo e pistão no zero, uma olhada. Sim, Sideral 9970, totalmente pronto. Após a passagem do Fokker 100 da Oceané na curta final da 1-0, agiliza manobras, alinha e mantém a cabeceira 1-0. Sideral 9970. TAM 3663, vetoração, direita, proa 250. Vai navegar 3 milhas para retornar com curva esquerda. Opa, sem problema, direita 250, você escuta já. Será que o senhor vai na proa 210, senhor? Está com a informação aqui na nossa frente. Ok, vai voando na proa 210, no máximo 2 milhas para girar à esquerda. Eu tenho agora em linha reta 3 milhas e meia, pouco, no tráfego à frente. Sem problema, só para livrar aqui, proa 240, 0, 0, 0, 0. Ah, ok. Mas já reduziu, né? Até batendo 150. Ah, uma boa velocidade. Vou curvar à esquerda e voar na proa 140, 140 para interceptar o localizador. Aumentei um pouquinho a separação. Bem, 140, meu lote? 140 pro lote. Obrigado. É 225 Alfa Juliette, portão 01. 10 graus com 17 nós. Da 3179, portão 06, autorizado, chama táxi. Corrigindo, 3179 vai dar passagem, tráfego da Azul, vai passar a retaguarda, pós-autorizado. Pós-Azul, autorizado, 3179. 5 milhas, autorizado a aproximação. Cheque o trem, torre 1186. 186, obrigado, até já, senhor. Boa. Ceno 312, passa 13.500 no setor de Boipeba, desça para 3.000. Posso sim, capitão. Ele informei que passou Boipeba. Vou descer para 3 mil pés. 3.663.02. Chuva leve sobre o campo e pista no zero molhado. Estou 3.663. Seria o teste estimado? Estimado de 800 a 900 pés de teto. Ok, obrigado. 6200 visual? Visual. Pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-8-9, atente a pista 1-0 molhada, Oxené 6200. Bem, está atento, 6200, liga pouso na 10. Sideral 9970, decola ao 07, controle agora 1-2-0, décima 8, tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho. Será 9970, chame o controle 1208. Um 9970, o controle está em contato, radar. Seja boa de flock para esperar o 9970. Eu autorizo o Momo. Momo, ok, aceito. Está autorizado a aproximação ILS? Autorizado ILS, Bolsa 3304. A chuva continua? Só um momentinho que eu vou consultar a melhor torre de controle de Salvador. Oh, que beleza. Continua. Obrigado. O 3304, a chuva é moderada em intensidade, segundo a torre de comando. A gente está com 800 pés de teto e 3 mil de visibilidade. Ok. Graças pela informação. 3304. Controle Salvador, bom dia. 3527, nosso ponte está na proa de bola. Matão 47. 5217 Salvador, aciona a identificação. Voe bom, chegada bom, ajuste no 021. Gente, chegada bom, 021, 021. Oceano 6312, está voando Duna? Vai voar agora, Duna. Ah, muito bom. Não entendi, ó. 3663. Sim, estão 3663, atente a ficha no zero molhada. Escorrega dia, tá livre o pouso na 10, o vento 1-2-0 graus com 1-7 nós. Estão 3663. Gente, tá molhado. Só um minuto que eu tô chamando. Observador, tá 3179 com 141, 420. Galeão, tá. Sim, 3179, tem um tráfego agora da Oceanair ingressando na Juliette, após o mesmo, autorizado o táxi, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 11862, altímetro no 021. Ei, visual com a Bianca, após pátio Índia Alfa, ponto de espera 26. Aproximação para pouso, vamos reduzir, chegar o trem, chama a torre, 11862. Afirmativo, chamar agora a melhor torre de Salvador, 7826, obrigado, até daqui a pouco. Até, capitão. Torre Salvador, bom dia, TAM 3304, estabilizando, estou no localizador, estou no zero. Estabilizado agora. TAM 3304, bom dia, continua a aproximação, reporta quando o visual com o campo embaixo travado, teto estimado de 700 a 800 pés. Chuva leve sobre o campo com pista 10 molhada. TAM 3304, reporta visual embaixo travado. Afirmativo, informará visual com o campo. 3663 da TAM, Solos 11121, decimal 9 agora. 121119. Correio, vazão 07, acionado, intervalo decolar, comprando litoral para Ondina, 04 agora. Dourado? 3663. TAM 3663, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 03. Guardião 07 tem condição de decolagem do pátio 3 direto com pro sua, evitando aí os postes no pátio 3? Guardião 07, vento 110 graus com 14 nós, autorizado, decolagem com proa sul, reporta para o sol. Transmissão não copiei. Fudeu até a torre. Zulu 44. Decola da pista 10, primeira curva à direita, Natael, Leda e Eudes. Controle 1208, aciona 5533. TAM 3304 avistou 810. Gente, TAM 3304 avistado, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 14 nós. Tem livre pouso na 10, TAM 3304. Para o solo guardião, tá aprovando o litoral, se autorizado, cruza o eixo da 17. Gente, guardião 07, decola aos 14, autorizado cruzamento do eixo da 17, reporta na vertical do farol Itapuã, guardião 07. 07. O 1021 no guardião. Bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Guardião 07, chama agora o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo, guardião. Ok, até a volta. TAM 3304 no solo aos 15, libera a direita na eco, chama o solo 121, decimal 9. Libera na eco, chama solo 219-3304, bom dia, até daqui a pouco. Recife é Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju. Salvador, bom dia, TAM 3304, Libra na Eco. TAM 3304, Alfa Juliette, Portão 04, bom dia. Alfa Juliette 04. TAM 3179, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 120 graus com 1,6 dúzia de nós. Autorizada a decolagem final no zero, TAM 3179. Controle. Tá de Salvador pra Ondina, na linha do litoral 510. Sim, chame nacional pra pouso. Chame nacional em dia, perfeito. Localizador, senhor 63, por favor. Sim, sino 312 em aproximação pra pouso, reduza cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, obrigado. Boa. Salvador, acionar linha 3, Salvador, no final do SP. Bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo e travado, a informação não chove sobre o campo, pistão no zero, molhada, escorregadia. 6312, reporta visual embaixo travado. Reportarei visual, acionar linha 3, TAM 3179 decola aos 17, controle agora 120, decimal 80, tenha um bom voo. 2080, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3179. TAM 3179, este é o controle Salvador, meu guardião. Está passando 1.600 pés, o contato radar estabelecido, após 2.000 o senhor vai girar à direita, eu vou à Leda, após Leda, Bridge Camilo. Ok, após 2.000, curva direita, vou a Leda, após Leda Bridge, TAM 3179, muito obrigado. Positivo, subindo sem restrições. Subindo sem restrições, 340. Já descida, 5217. Eu sou para 2.000 pés, ajustado 1021 no trip. 2.000, 1.021, trip. Já estou solicitando. Abaixar checado, BA 312. Gente, o Xené 6312, atente a pista 10, uma olhada, escorregadia, o vento 120 graus com 15 nós, autorizado pouso, Xené 6312. TV pouso, 10, Xené 6312. Frequência livre.